Começa agora, Arena Tradição. Um programa com os grandes sucessos sertanejos do rodeio tradicional. A apresentação, Palito. Vai começar. Palito, indicado ao troféu Arena de Ouro, entre os melhores locutores. Diploma Orestes de Ávila Barretos, com vocês, Palito. Alô, ouvintes desta emissora, aqui quem fala é o locutor de Rodeio Palito. Estamos começando a Arena Tradição, um programa para trazer pertinho do teu coração a boa música sertaneja. Vamos escutar de verdade o ponteado da viola, aquele que arrepia, aquele do caboclo sertanejo que gosta da boa música. Sanfona véia vai chorar, dele gaita gaiteiro. Essa é dessa. Estou vendo em seus olhos o que você tem pra me dizer. Por isso não diga nada pra não aumentar o meu sofrer. Não é preciso palavras quando seus olhos estão dizendo que o nosso caso é passado e que para sempre estou desprezado e que não se importa se estou sofrendo. Não tem alguém que não chora quando vai embora seu grande amor. Qualquer coração de aço passa um adeus, vira mil pedaços e com o tempo morre de dor. As melhores canções do rodeio brasileiro no Arena Tradição. As melhores do passado. De moça bonita, todo mundo se agita. Esta é a festa do povão. Faça chuva ou sol, mesmo assim eu vou pra festa de rodeio e levo meu amor. Na primavera, verão, outono ou inverno, esta é Palito, o locutor mais sertanejo do Brasil. Alô, meus amigos ouvintes, que quem fala é o Palito. Nós vamos continuando. Ele gaita gaiteiro.

Rodeio é tradição, e tradição é com o palito. Ontem a viola véia trazendo saudade. Arena Tradição. Perdi tudo quanto eu tinha, fiquei no mundo jogado, igualzinho um cão sem dono, vivendo desesperado. Lá embaixo de uma ponte representa meu sobrado. Na beirada de um barranco, onde o rio passa encostado, naquele cantinho pobre, o cobertor que me cobre é sempre o vento gelado. Uma noite eu tive um sonho na minha pobre posada. Uma jovem muito rica me falou desesperada: eu sou aquela azeitona que faltou na sua empada. Você vai pra minha casa, vou lhe dar uma empreitada. Não tem nada perigoso, é um serviço gostoso, não tem foice nem enxada. Eu fui lá pra casa dela, que beleza de morada. Uma banheira de luxo já estava preparada. Boiando por cima d'água, tinha rosas desfolhadas. Eu tomei aquele banho, lavei a vida cansada. Sujeira e pó do estradão, e minha vida de cão virou rosas perfumadas. Lá no quarto cor de rosa estava minha empreitada, morena cor de canela, bonequinha bronzeada. Da cabeça até os pés não estava faltando nada. Uma linda camisola, lindas cores estampadas. Camisola transparente estava na minha frente, tesouro da madrugada. Um mundo maravilhoso a porta pra mim abriu. Mandei a miséria embora, bem pra longe ela sumiu. Descobri o mapa da mina, a sorte pra me sorriu. Mulher bonita e riqueza, lá do céu pra mim caiu. Pra matar o meu desejo, ela foi me dar um beijo. Eu caí dentro do rio. Arena Tradição. Alô, moçada, um tempinho só. Palito está apresentando Arena Tradição. Sabe o que você vai ser quando crescer, se usar crack? Nada. Você vai morrer antes. A média de vida de um usuário de crack é apenas de 2 anos. Denuncie, Disque 181. Ligações gratuitas 24 horas por dia. Sigilo absoluto e anonimato. Crack, a pedra da morte. Fique longe disso. Clube do Caipirão.com.br. Você está ouvindo a Arena Tradição com o Palito. Estamos de volta, obrigado pela sintonia. Vamos no balanga, beijo, vamos de moda boa, gaiteiro. Palito é show. Oh, tô decidido, gastar todo meu dinheiro, vou beber o dia inteiro, mas eu quero essa mulher. Por causa dela, eu muito tenho sofrido, e serei mais um bandido, se ela não me quiser. Sou obrigado a confessar minha dor, implorar o seu amor, sem importar o que ela é. Pois eu amo mais que tudo neste mundo, é um amor tão profundo, topo que der e vier. Ela que me inspira tanto amor, se eu sou um sonhador, confesso que é por ela. Por incrível que pareça, me apaixonei por ela. Sou um sonhador, confesso que é por ela. Ela. Que fez a minha cabeça, por incrível que pareça, me apaixonei por ela. As melhores canções do rodeio brasileiro no Arena Tradição. 100% sertanejo. Lá naquela rua eu não passo mais. Lá naquela casa não entro mais não. Naquele endereço eu sonhei demais. Todos os meus sonhos foram ilusão. Sei que por ali vou deixar a paz e uma grande parte do meu coração. Viver ou morrer pra mim tanto faz. Uma coisa estranha me puxa pra trás, mas naquela rua eu não passo mais. Casa tem alguém chorando, também implorando para mim ficar. Hoje suas lágrimas estão derramando, mas em pouco tempo tudo passará. Nessa despedida irei soluçando, mas grande problema eu quero evitar. A mulher que adoro eu estou deixando, mas já vou embora, eu estou jurando que naquela rua não vou mais passar. Já estou sabendo que vou padecer, mas mesmo sofrendo a vida continua. Este nosso caso quem pode saber, é somente o sol e também a lua. Tem este ditado, é melhor pra ver, essa é a verdade pura, nua e crua. São frases que existem, precisa entender. Nem que o mundo acabe, eu vou te dizer que não passo mais lá naquela rua. Palito, onde ele está? A tristeza tem vergonha de chegar. Grife os vaqueiros. Palito, fala o bababá. Do jeito que eu tô hoje, eu não falo blá, blá, blá. Arena Tradição. As melhores do passado. Está terminando. Estou chorando, pois perdi meu bem. Passo a noite, não falei com ela. A minha situação é das piores. Eu vou sofrer por ter perdido a pequena, sem ter pena, sem ter dó. Eu vou sofrer por ter perdido a pequena, sem ter pena, sem ter dó. Oh, moçada, tô sofrendo com o coração chonado e ainda dor de cotovelo. Estou cantando é da boca pra fora, e faço agora sem meu bem querer. Tão triste, pois chegou. Irei embora antes do amanhecer. Passo a noite, não falei com ela. A minha situação é das piores. Eu vou sofrer por ter perdido a pequena, sem ter pena, sem ter dó. Eu vou sofrer por ter perdido a pequena, sem ter pena, sem ter dó. Vou embora, moçada, coração chorar. Rodeio é tradição, e tradição é com o palito. Vamos de moda boa, gaiteiro. Essa é dessa. Fora e molha meu rosto. A saudade dela me faz chorar. Só tristeza, mágoa e cruel desgosto. Sem saber se um dia ela vai voltar. Do meu desespero, mas tudo que vejo é lembrança sua. O ar que eu respiro ainda tem seu cheiro. Sem ter piedade. Foi, foi, foi. Como a vida vai sem se despedir? Só pra verificar quem deixou de ir, sem poder sorrir, morto de saudade. Arena Tradição. Estamos separados, mas não deve haver desgosto, porque eu já tenho outra e você também tem outro.

Opa! Voltamos nós com a Arena Tradição. A partir de agora, vamos continuando com o melhor da música sertaneja. Ponteia Viola Véia, trazendo saudade. Rodeio Brasileiro. Abre a porteira, pode soltar. Firma o golpe, peão, que o trem vai pular. Abra a porteira, pode soltar. Firma o golpe, peão, que o trem vai pular. O locutor faz a abertura, é pura emoção. É adrenalina pura, agita o povão. Sua voz sai lá do fundo do coração. Segura, peão, segura, peão. Abra a porteira, pode soltar. Firma o golpe, peão, que o trem vai pular. Abra a porteira, pode soltar. Firma o golpe, peão, que o trem vai pular. Tem capacidade, não estabeleça. Se não é peão de verdade, não esmureça. Se você beijar o chão, levante a cabeça. Se não gosta de rodeio, nem apareça. Abre a porteira, pode soltar. Firma o golpe, peão, que o trem vai pular. Abre a porteira, pode soltar. Firma o golpe, peão, que o trem vai pular. Cavião, cutuca, avião, cutuca. Segura firme na espora que a fera é bruta. Não adianta reclamar se perder a luta. Nesse esporte não tem choro, não tem desculpa. Abre a porteira, pode soltar. Firma o golpe, peão, que o trem vai pular. Abre a porteira, pode soltar. Firma o golpe, peão, que o trem vai pular. Pede pra Nossa Senhora dar proteção. Dá-lhe espora, manso pagão. Tem 8 segundos pra mostrar pro povão quem tem garra, quem tem raça e que é campeão. Abre a porteira, pode soltar. Firma o golpe, peão, que o trem vai pular. Abre a porteira, pode soltar. Firma o golpe, peão, que o trem vai pular. Arena Tradição é mais que sucesso, é história do rodeio. É muita moda boa num coração só. Muito obrigado, você que está ouvindo Arena Tradição. Moça bonita que tá aí do outro lado, você tá aqui, eu passei, eu vim pra trabalhar. Catalém, acende o fogo, mata o frango e faz o almoço, que amanhã eu passo lá. Toca mais uma, gaiteiro. Oi, oi, uhul. Feliz que eu, por solto das garras do mundo cruel, por este tesouro que a vida me deu, um rosto de santa, de mãos de princesa, cabelos de anjo e olhar que fascina, lábios perfumados cor de framboesa, num corpo de paz a escultura divina. Esse amor imenso feliz. No primeiro beijo senti um calor queimando a raiz da minha tristeza. Meu sonho impossível foi realizado. Só agora eu vejo que a vida é bela, e por ter certeza que eu sou amado, o resto da vida vou viver pra ela. Esse amor profundo é uma riqueza que eu sempre quis. Com a mulher mais bonita do mundo, a cada segundo eu sou mais feliz. Palito, o locutor mais sertanejo do Brasil. Aqui a música não para. Esta noite inteira, esse vai e vem ficando, não fica essa brincadeira. Quando dei por mim já estava louco com essa paixão. Um sorriso por esse olhar fechou o meu coração. Se você soubesse o quanto te quero, minha querida, esse nosso amor não teria fim nem despedida. Amor verdadeiro é o que eu trago neste meu peito. Ainda será minha, te conquistarei. Eu arranjo um jeito. Rodeio é tradição, e tradição é com o Palito. Toca mais uma, gaiteiro! Essa é dessa. Essa mulher tem que ser minha. Essa mulher tem que ser minha. Eu vou levá-la pra casa para ser minha rainha. Eu vou levá-la pra casa para ser minha rainha. Eu quero essa mulher pra ser dona do meu lar. Mas se ela não quiser, meu Deus, de tristeza vou chorar. Essa mulher está me deixou com o coração apaixonado. Essa mulher tem que ser minha. Essa mulher tem que ser minha. Eu vou levá-la pra casa para ser minha rainha. Eu vou levá-la pra casa para ser minha rainha. Eu gosto dessa mulher, por ela sinto paixão. Sofrerei eternamente, meu Deus, se ela disser que não. Se esta caroca não me querer, vou morrer apaixonado, moçada. Essa mulher tem que ser minha. Essa mulher tem que ser minha. Eu vou levá-la pra casa para ser minha rainha. Eu vou levá-la pra casa para ser minha rainha. Sofrerei eternamente se ela não me quiser. a paixão de minha vida, meu bem. Está sendo esta mulher. Muito bem, vocês que estão nos ouvindo neste momento, uma pausinha. Daqui um cadinho a gente volta. Palito está apresentando Arena Tradição. A vida é a nossa maior viagem. Não use drogas. Você sabia? O tabagismo está relacionado ao câncer mais comum e letal no mundo, o câncer de pulmão. Acesse www.antidrogas.com.br, site de conscientização sobre o uso de drogas. Clube do Caipirão.com.br. Você está ouvindo a Arena Tradição com o Palito. Obrigado pela audiência, já estamos de volta. Você que nos ouve nesse momento, muito obrigado pela audiência, todo mundo. Vai, moda boa, gaiteiro! Arena Tradição. Meu pai deixou esse mundo quando eu era molecote. Um sítio de 10 alqueires, ele me deixou de dote. Um fazendeiro vizinho, por nome José Menotti, pra tomar o meu terreno, começou a fazer boicote. Oh, danado fazendeiro, me passou diversos trotes, por falta de experiência, eu levei muitos calotes. Quatro bois de carro em troca de um garrote, dois burros e um arado, e eu troquei por um serrote. Troquei um trator de esteira por um cavalo de trote. Cheguei a trocar duas vacas por um galo e um porote. Todo terreno que eu tinha eu dei em troca de um lote, até que fiquei sem nada. O meu rancho de barrote. O homem era valente, me chamava de frangote. Se eu fosse reclamar, apanhava de chicote. Mas o tempo foi passando, quero que vocês anotem. Como faz a cascavel, resolvi dar o meu bote. Fugi com a filha dele, o italiano deu pinote. Parecia uma pantera quando perde o seu filhote. Eu agora sou casado, já não sou mais um bichote. Faço parte da família e vivo de camarote. Eu queimando na fazenda, não dou bola pro velhote. Tenho dinheiro no banco, até ouro em lingote. Pra deixar o velho bravo, gosto de fazer fricote, de usar cordão de ouro. Tenho calo no cangote. De pobre fui a riqueza, compro e vendo marrote. Ando cheio do dinheiro, tenho joias no malote. Quando eu era coitadinho, me fizeram de coiote. Mas agora eu mato a sede na água fresca do pote. Eu fiz um grande negócio daquele belo pacote. Deixei falando sozinho o meu sogro Zé Benotti. Rodeio é tradição, e tradição é com o palito. É muita moda boa num coração só. Muito obrigado, você que está ouvindo Arena Tradição. Toca mais uma, gaiteiro. As melhores do passado. Canoa deslizando na correnteza, vai carregando o sofrimento e a tristeza, e um coração de alguém que vive amargurado, que muito sofre por amar sem ser amado. Gotas de orvalho vão caindo de mansinho por entre as flores que nas margens vão crescendo. São como lágrimas de alguém que sem carinho, que não suporta mais viver sempre sofrendo. Vai, canoa, vai deslizando, a minha mágoa estou chorando. Distante da minha amada eu só vivo soluçando. Distante da minha amada eu só vivo soluçando. Velha canoa, sei que escuta o meu lamento, que entre soluços devagar se perde ao vento. Atirei na água o caderninho em que escrevi os lindos versos que pra ela ofereci. Canoa amiga, que das águas companheira, peça essa onda que devolva os versos meus, pois é a única lembrança que ficou de um grande amor que terminou sem ter adeus. Minha amada, eu só vivo soluçando. Distante da minha amada, eu só vivo soluçando. Palito, onde ele está? A tristeza tem vergonha de chegar. Palito, que foi, moleque? Como tá o coração? Meu coração tá que nem guarda-roupa, velho. Se você mexer com ele, ou ele desmancha tudo, ou você acha um trem que você não quer. Palito. Rodeio Brasileiro. Vou cantar e falar de um irmão que não leva a vida diferente do cantor. Todos conhecem pelo nome de peão. No que ele faz também existe muito amor. Enquanto eu canto, ele pega a montaria, ajeita a cela enquanto eu faço poesia. Acende o fogo e vem pra perto, companheiro. O companheiro do peão é o violeiro. Se não fosse a minha viola, se a música não me fizesse bem, deixaria de ser um cantor agora para ser um peão também. Se não fosse a minha viola, se a música não me fizesse bem, deixaria.